@bandiawebjet5717. Bom dia, Web 5717, prossiga. Antes da informação, hotel, nosso escoto conduto disponível, autorização, galeão. 251, informarei, obrigado, bom dia. 251. Bom dia. 340, galeão, para 850, posse conforme, rota do plano. Pista 90, curva direita, saída da Eoli, da Bidev, controle 119, decimal 8, transponder 5472, o Webjet 5717. Autorizado 340 para o galeão. Inicialmente abriu o risco 50, após conforme o plano. Tem agora o da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bidev. Chama o controle em 119, decimal 8 e o transponder 5472 para o Webjet 5717. Correto no... Chama pronto o Webjet 5717. Chamarei quando pronto, obrigado. Salvador, o azul 4177, tá no pátio 3, para pushback acionamento. 4177 autorizado, chame táxi. Parar para o táxi, 4177. Posição 6, deixando o pushback. O 4177 está na posição 6, pátio 3, iniciando o pushback. Autorizado, chama o táxi. Chamar o táxi, 4177. O controle está 320, Arona? Consiga. Só confirmando, o Glide está operando? Afirmativo. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, WebJet 898. Estabilizado, tá? 320. Completa, aproximação, torre no 86 dúzia. 86, boa. Chamou o Sofo, a torre. Web 5898, atualização para confins no 340, centro da Índia. Só um instante, acorde, 5898, 1011. Torre Alta 3201, passando externo, baixado travado, bom dia. 3201, baixou, travou, variável 3911, pouso autorizado, Cristina Zé. Teve pouso no 0, tá 3201. 5898, objeto pronto. 5898, não para 4. Confins 340, Zulu 16, pista 0, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119.8, transponda 5473, WebJet 5898. Autorizado Confins, via Zulu 16, órgão 0, curva à direita da El, Leda, Bridge. Controle 198, transponda 5473, Web 5898. Correto, são 5, chama pronto, Web. Portão 5, chamará. WebJet 6749, cópia. Guarulhos 340, para o IF 50, após conforme, rota pista 90, curva direita, saída é o Leda Bidev. Controle 119.8, transponda 5470, WebJet 6749. Web chama pronto. Para o táxi azul 4177, está com 3 horas e 45 de autonomia, alterna Galeão, 108 a bordo. Segurei táxi em frente, reporte quanto é rolagem no ponto de espera, o azul 4177. E reportar a ponto de espera da 10, azul 4177. Agora mantém a escuta da torre até a parte principal. Até a parte principal, a tua escuta. Espere, solo 5-8. Espera, dona Zero, pronto, azul 4177. 4177, alinhar e decolar 10, variável 39. Viva alinhar e decolar, dona Zero, 4177. Solo, WebJet 5717, portão 2 para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi web. Autorizado, chame ele para o táxi 5717. Está aproximando o parque, tá? 3201. Mantenha, antes da Juliette, o 3201. Mantenha. 177 ao 01, 19-8, por viagem. 19-8, bom dia a vocês. Controle Salvador, bom dia, 4177, tripulado na Dael. 4177, bom dia, contato radar, suba 360, voo direto da Dael. Para 360, direto da Dael, 4177. Para o táxi Webjet 5717, cono 47 a bordo, 3h45 de autonomia, alterna com fins. 5717, livre táxi, direita, ponto de espera, reporte pronto. Vira aqui à direita, reportarei ponto de espera, pronto, 5717. 3201, não prossegue Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette até o 4. O 4177 informa que deve ser um pequeno desvio à direita para prestar informações aqui na subida. É livre. Grato. Manda o ponto de espera da 10, tá pronto já para decolar. 5717, alinhar e decolar. Pista 10, 1970 graus, meia dúzia. Livre alinhar e decolar, WebJet 5717. Ao 06, 19-8, vou ver. Obrigado, chama 19-8, FG5717. Torre Salvador Web 5898 no portão 5 para suspeito chamado. Autorizado, 5898 em táxi. Autorizado, chamada táxi, 5898. FG5717, decolou, vai cruzar 2000 pés. 5717, bom dia, contato radar, sobre 340, direto da EL. 340, 340 direto da El Webjet 717, obrigado. Quadrão 77, chama Recife 251. Recife 251, obrigado, bom dia. Salvador Web 5898 com 128 a bordo, o senhor Metrô Hora de Ontem, Fernando Galeão, pronto para táxi. Ponto Web 128? Afirmo, 128. Ele táxi direita, ponto espera, posto pronto. Táxi direita, ponto espera, encontrar pronto, Web 5898. Salvador Ramjet, 5717. Prossiga. Para coordenar pro direto para Eud, seria já. Poderia coordenar ou seria com o centro? Chama agora o centro em 125.1. Coordenar com o centro, obrigado. 125 no WebJet, 5717.